Dando uma nova dinâmica da empresa de Feira de Santana. Eu falei, nossa papelaria e livraria Santana, sempre presente no esporte. A nossa papelaria está vestindo a equipe de esporte da Rádio Cultura de Feira de Santana. Ele tem um rádio, meu amigo, digita aqui, pra digitar. Foi descobrir a Rádio Cultura lá no céu, rapaz, digitando, é brincadeira? Descobre, digitou, e foi digitando assim que ele encontrou a Rádio Cultura de Feira de Santana em São José dos Campos. E ele tem dados com telex, com tudo, que a nossa Rádio Cultura de Feira de Santana entra na Suécia. Então, não é, a Rádio Cultura também entra na Suécia, é uma rádio de feira que o mundo conhece. A Suécia conhece a Rádio Cultura através de um rádio escuta, que tem todos os dados, que todo ano ele lança livro. E ele veio, através do seu livro, dos dados que ele tem, até a Rádio Cultura de Feira de Santana. E à tarde, o Antônio está aqui para bater um papo descontraído com nós, que fazemos o Resenha Geral. Tchau, tchau, Brasil. À tarde, eu retorno com você. Valeu? Em nome dos melhores anunciantes pelo rádio, Escala Matel, Feira Sora, Casa do Carpinteiro, apresentamos o Resenha Geral. Amanhã, mais tranquilo, com a presença de toda a equipe 700, nós estamos aqui para sequenciar o Cultura dos Esportes. Quero pedir desculpa ao nosso público, que hoje realmente a gente ainda está se meio ressentindo, mas da manhã em diante, tudo vai voltar ao normal, porque a vida continua. Não é? Quem está tem que sequenciar. Todos nós, um dia retornaremos, iremos para aquele caminho. É o caminho de todos nós. Mas ficando, a gente tem que dar sequência que a vida continua. E nós estamos fortes aqui para levar o barco aqui com a Cultura de Feira de Santana ao lado da nova direção. Valeu? À tarde retornaremos. Tchau, tchau, Brasil. Eu volto. Eu te amo, Brasil. ZYH500, Rádio Difusão e Cultura Limitada, 700 kHz, 10 kW de potência, onda média, Rua Geminino Costa 47, Feira de Santana, Bahia.